Alá. Olá, Andressa. Apresentar também a Camila Zassou, que tá aí com a gente hoje. Muito obrigado. E é bom demais. Eu quero mais, eu quero mais. Assim, ó. Assim como tu faz, se eu me revolto, tu volta com a paz. Viciado eu volto e sempre quero mais. Quanto mais eu me solto, tu me prende mais. Assim como tu faz, se eu me revolto, tu volta com a paz. Viciado eu volto e sempre quero mais. Quanto mais eu me solto, tu me prende mais. Paguei pra ver, eu não resisti. Despreocupado, cascudo, desapegado, eu tentei te levar no embalo. Ai, me surpreendi. Não sei porquê, mas quando eu vi todo esse teu gingado, teu cabelo cacheado, castanho caramelado, minha reação foi sorrir. Assim como tu faz, se eu me revolto, tu volta com a paz. Viciado eu volto e sempre quero mais. Quanto mais eu me solto, tu me prende mais. Assim como tu faz, se eu me revolto, tu volta com a paz. Viciado eu volto e sempre quero mais. Quanto mais eu me solto, tu me prende mais. É bom demais. Um anjo que caiu do céu e cruzou o meu caminho, meu caminho. Dádiva do meu Senhor que não me abandonou, me deu você pra eu nunca mais me deu sozinho. Que caiu do céu e cruzou o meu caminho, o meu caminho. Dádiva do meu Senhor que não me abandonou, me deu você. Eu nunca mais caminhar. Assim como tu vais, se me revolto, tu volta com a paz. E se a rua eu volto e sempre quero mais. Eu quero mais. Mas eu me solto, tu me prende mais. É bom. Quando tu volta com a paz, viciado eu volto e sempre quero mais. Eu quero mais. Quanto mais eu me solto, tu me prende mais. É bom demais. Na fundamental, vem, vem. E é bom demais. Eu quero mais, mais. Bom demais. Muito bom, rapaziada. Muito bom. Muito obrigado.